can take you higher. See, you're free but want to fly. Relax, I'll guide you. Trajando as roupas que me vestem, e com a armadura que me veste, o corpo a proteção, disposição, minha fé, minha prece em dobro. E firme eu vou, pelo caminho difícil eu vi que a alteridade pode ser menos ofensiva. Querem minha volta pro mundo real, mas caso eu volte eu voltarei de uma forma agressiva. Tu gosta disso aqui, quem não quer viver bem pra ter uma chance, né? O acaso aposta, mas eu não. Ando além, flutuando em nuvens, onde o intocável pouco não encosta. Vou caminhar nessa condição pequena, posso desejar mais sem ser o que zena. Tua mediocridade, minha força é plena, força extrema, sem problema. Carrego minha alma onde a calma reina, penso que o impasse é minha visão terrena. Que tira meu sono e quer me derrubar, mas posso relevar se eu me livrar do chão. Já não tenho com que me preocupar. Essa parte escura do caminho é a que me traz mais fé. Quase um caçador de milagres pra te dizer, encorajado em milhares. Cabe a você saber quais opções são as reais e quais são as miragens. Eu sigo no que me propus, falta de amor te reduz. Meu sangue, suor e lágrimas pus. Sei que a verdade conduz e vi que a liberdade vem pra quem a busca na pureza. Me livro das correntes que deixam minha mente presa, mesmo que eu não possa vê-las, nem tocá-las. O difícil da culpa não é vencê-la, é identificá-la. Sei disso, vim preparado pro combate e saio impune. Tá escrito, dos seus disparos me mantém imune. Quando não tem por que nem em quem confiar, olha pra dentro e peço seu pra te guiar. Peço uma chance. Os desafios na minha vida serão bem. Não confio em ninguém, irmão. Entre dilemas e problemas, todos são vencidos. If you wanna rise above the light, I can take you higher.